o Caribe. Diferente, começando, mano. Marcante, marcante. Vamos lá, vamos lá. Pra cima. E aí, DJ Patrese, manda ver no animal. Deixa comigo. Então diz. E a volta também dos mal falados. Originais aqui, bora pra cima. Bora, Helder e o Carlinhos. Finho Negro, Bração, o Alan também, o Pedro, acho que o Alan Pedro, a Aninha também, o Elber, o Kleber, o Dário de Marituba, aqui comigo, bora, bora, bora, pra trás, não para, não para, não para, não para, bem light! Pra galera dançar, curtir, se amar, bacana. Caribe, ó. O top DJ do Pará. Aqui, aqui. DJ Patrese. E aí, DJ Patrese? Meu parceiro Neguinho também. Vim a galera da TF. Tudo junto e misturado. De novo. Sente também das aparelhagens. Os seguidores aqui do Gigante. A brisa do mar vinha nos envolver. Vem dançando! Só aquecer, entreguei a você. Crocodilo Prime. Então diz. Vem cá, não desfaz. Você é minha garota. Minha garota. Vem aqui, pegue nas minhas mãos e leve pra perto de você. Pra perto de você. Meus amigos. comandante Vlad, meu parceiro Neguinho Mix, o Jefinho, o Fabrício e a família Maguari, sempre com a gente. Para te encontrar, fecha os olhos, vejo você. Vem na manha, vem nós. Bora. Quantas vezes me entreguei. Crocodilo Gigante Prime. Equipe Rock Sem Freio. E aí, Fernando? A Leila, o Raul. Alô, maluquinho! Então bora, bora! Abre coração. Insensato. De joelho te peço, chamo por teu nome. Também já presente com a gente, só de boa e segura. Eu adoro quando toca em mim, oh, da forma que me faz sorrir. Bora, Dieguinho, Dieguinho na carroça, Júnior Soares também. Eu fiz tudo por o inspetor Carlinhos, né, Carlinhos? 13. Gigante Crocodilo Prime. Detona! Diz agora! Se eu bebi, foi por causa de você. Posso chorar? DJ Patrese. Eu chorei, me deu vontade de chorar. O top DJ do Pará! O top! O top! O top DJ do Pará! Arthur! Um abraço pra tu, meu irmão! Vamos Las Vegas, aqui com a gente! Só de boa, vamos pra cima, pra cima! Segue a sua estrada, Patrese! Eu já te esqueci. Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. E a galera vai no clima e o Patrese detona. Não para, não para! Se liga! Fruto da terra. Crocodilo Prime. Não diz! Pois partiria a primeira pedra essa noite, quem nunca mentiu por amor. Tudo no amor. E não foi só minha intenção. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Gigante Crocodilo Prime. Estou cansada de escutar suas promessas. Cansada de... Um abraço também ao Fernando, da equipe Rock Sem Freio, junto com o Puguinha. Puguinha, gente boa. Lá do ouro. E aí, Puguinha? Quem me deu um motivo pra partir? Vem dançar, marcante, bora! O teu cheiro está em mim. Chego a te sentir aqui. Pra cima na pressão, pra cima na pressão. Um abraço, minha Kate. Hoje que tá no berço. Parabéns, Kate. Felicidade, muitos anos de vida. Comemorando aqui no Gigante. O cego, seu esposo também. Aí, Dinelma. Vamos lá, vamos lá. Olha, menina, toda se exibindo. Esse é só o momento e faz o que eu tô te pedindo. O quê? Esse é só o momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo. Toma que toma que toma. Pera, do caqueado no gingado, vem dançando, vem quebrando, vai, vai. Tá todo mundo reunido. Dá-lhe dentada. Solteiro hoje no Caribe, joga tudo pra cima e faz barulho. Quem tá solteiro aí, faz barulho. Hoje aqui no Caribe, galera do Paysandu tá aí, galera do Clube do Remo também tá aí. E quem vai sair daqui muito chapado hoje, dá um grito. 5, 4, 3, 2, 1, é agora! DJ Ivan Macedo. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. O quê? Tá bonito! O que me fez chorar? E aí, chileno? Eu vou recomeçar e de você. Bicha, garoto! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Joga tudo pra cima! 1, 2, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Pra cima! Caribe! Agora! O filho veio no doce! Do jeito que elas gostam. Agora! vete que mexe com a mente. Quem tá presente, a novinha tá ali, hein? Fica loucando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela: vai com o bumbum agora! Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, vem. Nós também! Luzia, a Anny, a Tami, a Kelly, a Linha, a Bia. Alô, João, Diego. Tamo junto, Gustavinha! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. E toma essa tapinha, toma essa tapinha, toma essa tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Mas eu quero aqui, ó. Vai, vai, vai. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada. A dentada, dentada. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada. Por quê? Por quê? Dentada. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. O DJ Marquinho também. Pressão, é pressão. O terremoto. Um abraço você, Marquinho! É muito caqueado, é muito ginhado! Vamos, vamos, vamos dançando! Vamos, vamos, vamos dançando! Desce, desce, desce, tá gostosa! Desce, tá gostosa! Desce, e vira esse arrebentão agora, vai! Só quem tá solteira vai descer até o chão! Gigante Patrese, Patrese. Essa música aqui é do top. É do Harrison Lemos. Manda riquíssimo. Top DJ do Pará. Eu vou curtir. DJ Patrese. DJ Patrese. O quê? Amor, eu sei que eu falhei bem. Oi, meu amor. Amor, eu sei. Te magoei bem. E aí, Binho Remixa? Mas a Larissa, o Eric, o Marlin, Rafaela. E a galera também do Rádio Pará, curtindo o gigante, pode crer. Eu te amo. E aí, Cláudio, tá motorizada? O Buda também da cabanagem. Um abraço. Sente, sente, sente. E o quê? Se tu ainda me ama. DJ Patrese! Eu só te peço. E aí, Patrick Silva? O Paulinho também, pega lanche. O Dieguinho, o Caio, o Carlinha. Do açougue, os amigos. E aí, Arley? Tudo cerrado do bezerro isso aí. Quanto carioca, bora pra cima! Te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Marcante, bora! Fala aí, o sou da família Roxon. Tamo junto, moleque. Aí, Jefinho. Toda a família gosta, gosta. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tem como apagar a luz do palco? A produção tá fiado hoje, meu irmão. Só quem gosta do escurinho aí dá o grito. Quem gosta de beijar no escurinho faz barulho. Quem gosta de fazer amor no escurinho dá o gritão. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta. Aponta pra ela, vai. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. É na boa. É cocada boa, não é? O quê? É cocada boa. É cocada boa. Joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. Pro céu. Pro céu. Céu. Céu. Céu. Céu. O que? O que? O que? É chopitel. Tereu, tel, tel. É chopitel. Tereu, tel, tel. É chopitel. Tereu, tel, tel. É chopitel. Tereu, tel. É chopitel. É chopitel. É muita roda. É chopitel. Júnior Santorini. É chopitel. É chopitel. É o top do Pará, que agora detona a rua. Esse é o DJ Patrese, pressão ele vai lutar. E bota na pressão, esse bagulho vai doidando, vai doidando. Bora Patrese, bota na pressão. Bora Patrese, bota na pressão. Bora Patrese, bota na pressão. Bota na pressão. Na pressão. Não diz, vai! Na pressão! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão pra cima! Vai, vai! No baile, no baile, no baile, no baile! É o baile do Patrese! É o baile do Patrese! Eita! Minha rapaziada de Maná também! Já aqui com a gente, um abraço! Dá licença, moça! DJ Pernambuco, você anda em tubarota! Ela de bola que se enrola, flexiona! Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba! Bora que tu tá no Caribe, meu irmão! Bandida vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile. Virou o carro, vai! Virou disputa. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando na pressão, vai quebrando na pressão, vai quebrando na pressão, agora vai, vai! Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Que me pediram um pouco de putaria. Bora pancadão, meu irmão! Tava sentindo saudade de ti. Só de boa, né? Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas. Sabe como? O quê? Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra. Oh, 13. O top DJ do Pará. DJ Patrese. DJ Patrese. O quê? Sete versos, sete notas. Um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas. Andando sem direção. Procuro por sete vidas. Entre o medo e a razão. E aí, Thiago? E aí, Marcelo? Tá comigo de boa. Com meus olhos não consigo encher. É o baile do Patrese. Bora no baile, no baile, no baile. Bora pra cima, pra cima, pra cima. Doida, doida. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou. Professora agora. Nosso amor é lindo. Cabelo de fogo, meu cabelo queimado. Agora é professora. Bora lá! Mas o mundo nos chama loucos. Crocou louco. Quando falamos sozinho. Bora! Nos chama loucos. Porque contamos os nos chama loucos. O que aí, o que? Porque tatuamos nossa imagem no coração. Tá doido, não? Mas o mundo nos chama tudo na moral. Me chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chamam loucos, porque tatuamos. Somos nossa imagem no coração. Fernanda, a equipe Rock Sem Freio já tá, né? Bora lá, bora pra cima! É a nossa chata. Então tu não tá. Um sorriso encontrar. Desgraçado. DJ Patrese! Na moral, na moral! É o baile funk! Já é o baile funk! O bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese, tem que respeitar. E aí, David Garcia? Do jeito que a mulherada gosta. Da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. Na, na, na, vai. Oh, na, na, na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. Patrese, Patrese. Quem foi que disse pra... O top DJ do Pará. Quem foi que disse pra tu me... Agora! Que eu te pegava no quarto, dizia delirar, te chamava de gostosa, era mordida. Desgraçado! E além de tudo, tu que quis terminar. Ah, é? E além de tudo, ela quis me largar. O Alan Pedro! Dia... A Aninha também! Caramba, Zica! O Elber! O Kleber, o Jafinho! O Nego Bressão! Galera de Marituba! Rompendo fronteiras! Amar, amei, gostar, gostei, mas a do jeito não é de graça. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vamos lá. Ô, moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Como é que é? Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui. Gigante. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. E a galera do Jurunas, não... lá do setor por aqui. Vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô, moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com sua. Carioca aí, ó. Vai pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui. Agora! Vai com suas amigas pra lá. E aí, suco, GDK! Ela não te dá perdido. Bora lá, bora lá! Me dá. Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar. Romana, né? Fala, Doc. Envolvente que mexe com a mente. Quente. As novinhas ali, hein? Colocou Felipe. E se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai! Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Com o bumbum. Vai treme o bumbum, tam tam tam, tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. A mulher empina o bumbum e dança tudo. Deixa tudo no escurinho, produção. É agora. Yuri Martins, up up to to to. Do jeito que você gosta. Esse clima gostoso. Aqui tá mais top da cidade. Caribe. Você vai sentar por cima. O quê? Tu pediu. Desgraçado. Não adianta tu voltar. Vamos lá, vamos lá. Agora você vai sentar. Tô tapinha na... Instituto Anão. Bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra. Ela vai... Chega aí. Tapinha na potranca com o bumbum. Chega. Balança e Yuri chama de malandra. Bora lá, bora lá. Papai, a última aqui tá top. Do ano, papai. Agora vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. Então senta. tá tudo. O Neguinho Mix, o Jefinho, o Fabrício e a família Maguari. Malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, o bumbum ela balança. O Yuri chama de malandra, ela agora vai se apaixonar. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Certo aí no palco já? Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. É Rebeca, genial. Vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, quica, pica, pica, pica, quica, pica pra você. Quica, pica pra você. Eu duvido você aguentar. Meu irmão, não viu o flyer? Ele me preleca, sarra em mim, preleca, pula em mim, preleca. Não bebeu nenhuma ainda, Marlon. Senta em mim, dança em mim, preleca. Então dança! Mas eu só quero ser feliz. Agora! E poder me orgulhar. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. Agora, agora! Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita, quem tem amiga galinha. Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Lando Evanete, Larissa, terremoto já já aí, é? Agora, pô. É. Então prepara tudo aí no palco central do Caribe. E já já! MC Larissa, terremoto! Pra detonar tudo no Caribe!